3152, mantém a posição de Brasilete. Vai, mantém a Brasilete. 3152, a posição prevista é 13, remota 13 do Pátio 1, tem aeronave puxando no setor sul do campo, após o táxi da mesma, será autorizado. Revasando, a posição 3152. Ataque estacionamento 224 com 69 a bordo, está com 2 horas e 13, alternando Álvaro. 6254, ataque à direita, via Índia, até o ponto de espera, reporta próximo ponto de espera, ajuste no 013. Estará pronto com o 13, 6254. Portugal 020, clear taxiway April 1 and taxiway India until holding point runway 10. Call me red on holding point, QNH 1013. QNH 1013, clear taxi holding point runway 10 via April 1 and India Portugal 020. We'll call you at the holding point, that's all. Okay. Call 62, espaço pronto na 10. 6224, autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento 1 no 50 graus, 5 nós. Ali decola no zero, 6224. Tá 3152, após a passagem do arroz do Portugal, ingressa Juliette, posição 1-3 do Patrimônio. Posso estar aqui, vai para Juliette 1-3, tá 3152. Zero 098, desço para 2000 pés, tem legal 093, autorizado final ILS, informe estabilizado. No 013, 2000, repórter estabilizado, voo no 098. Funcionamento azul 4959. Livre, chama táxi 4959. 4959. 224, decolando os 40, controle 1935. 1935, boa noite, 224. Boa noite, 1224, é o Chané. Chané 6224, contato radar, sou para nível 90, saída PUCA. 90 na PUCA, 6224. Lança 06, sem identificação, voe proa da posição Bonf para completar a chegada Bonf. Desça para 4 mil pés, que é na Gauna 013. Lança 06, proa 250. Vamos lá, Rapidão 020, for ready, for de baixa. Anti call, fairway 10, Rapidão 1020. Então, proa 250 um pouco depois da posição Ponce. Limite dessa proa é a radial 320 de Salvador, aguardando o vetor para o localizador. Confirme? 71 na borda, 3 Salvador, azul 4959. 4959, táxi autorizado. E a parte 341 em Índia, até o ponto de esperadão no zero. Quando lá manter a posição, chama em 1895, ajuste no zero ou no 3. Parte 31 no Índia até o ponto de esperada 10 lá, 1895 e a torre. Azul 2, azul 4959. Mega Lines 230 as well. Come back at 230. 230 is clear for tow from April 1 until the exit of April 3. Call me to join April 1. Okay, clear to tow from apron 3 to the exit of apron 3, correct, to the entrance of apron 1. We need to go to gate 11. Affirmative. You call me the exit of apron 3. Okay, American 230. Boa noite, azul 4. 259, mantém o ponto de espera. Mantém na 4959. Estabilizado, avistando o gol 1098. Bom, 098, complete a minha torre, 1895. 1895, gol 1098, boa noite. Boa noite. Portugal 020 Airborne, it's 44, calls Salvador Approach, 119.25. Salvador Approach, 119.25, Airborne 020, obrigado, boa noite. Salvador Approach, boa tarde, Airborne 020. Portugal 020, radar contact on the path, 35, to flight level 350, moment departure. Level 350, MoMA departure, Airtel 020. And any chance direct the loop? Maintain departure, stand by. Maintaining departure, standing by, Airtel 020. Salvador e Salvador, boa noite, 68. Prossigo, noite, 68. Posição 1, no 319 central, vou autorizar para a Aracaju. Para a Copa, chame 1, 211, no 68. 211, boa noite, 68. 63. Está coordenado o Oceaner 6224, aguarde. Aguarde. 268 para Aracaju, pronto, copa? Pronto, copa. 968 autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, após Caju. 1935 controle, 5145 transporte. Autorizando o Flamengo, voo Aracaju 230, voo 77, decola da Montero com o Vesqueiro, Pucajão, Aracaju, 1289, transporte com o Flamengo, voo 1868, informação brava na posição 1. Correto, chame para a pushback, 1865. Começa a partir de mesmo? Afirma. Azul 4959, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, 4959. Controle Salvador, azul 2713. Azul 2713, nosso radar, uma milha e meia para esconde, vou em posição Golf para completar a chegada, informe o controle ideal de descida. Ok, Ivana Pro, é bom? Chamar a fala de descida, 2793. Tome 224, vou em Conde, está presente. Conde, 6224, obrigado. Libere a direita e chame 121, décima 1. 211-1908. Solo Salvador, boa noite. 1098, livrou na sua escuta. 1098, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Autorizado Alfa, Juliette, 02. Silu, por Mossoró. Standby coordination. Standby para o 020. Decolado 50, controle 1935. 1935, boa noite. Azul 4959. Azul 4959, contato radar, sou para nível de voo 140, saída Coral. 140 na Coral, azul 4959. Portugal 020. Go ahead, Salvador, Portugal 020. Negative, dilube or Mossoró mantém departure. Sorte de maintaining departure, de via para o 020. Salvador 6224, já para descida. Chamei 6224, ainda mantenho 190. Mantenho 90. Salvador 6224, já mantendo 90 para descida. Bem, está sendo coordenado com Aracaju, nível para descida. Obrigado. Xanar 6224, foi autorizado por Aracaju a descer até uma centena, pro do Alfa Romeo 363. 363, uma centena, obrigado. 6224. Cardinal Lines 230 is clear to continue your tow until gate 11 of April 1. Clear to continue tow to gate 11, American 230. 2545, Epcal 020, obrigado, boa noite. Boa noite. 1106, agora curva à esquerda, na proa 235. Esquerda 235, boa noite. Quatro, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, desça para uma centena, chame Aracaju, 20 decimal 3. 203, 202 decimal. No 4959, autorizado direto coral. Boa, coral da presente, o 4959. Azul 2713, autorizada a proa de pelo. Proa de pelo, 2713. Azul 06, reautorizado descida para 2000 pés. Descida para 2000 pés, 11. Bom dia, 240-62, informação grau para 1-5-0. Azul 4062, ação de identificação via chegada Mari, desça para nível 050. Via Mari para o 50, para 062. Até 4000, ajustado no 013, 2703. 11-06 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o A160 e ponto estabilizado. Esquerda, 160, reportando ataque, boa noite, 68. Estabilizado no ILS, 11-06. 11-06, complexo de aproximação, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, grata. Azul 2713, desça para 2000 pés, QNH 1013. Para 2000, estado 03, 2703. Alô, boa noite, 3891. C3891, na sua identificação, via chegada Bonf, desça para 4000 pés, que é legal no 013. Via 4000, 91. Agora sim, baixado e travado, visual 1106. 106, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 4 nós. Livre pouso, 1106. Após o pouso é parte militar? Afirmativo. Sente. O Miguel está presente? Tem a Coral, a guarda? Sente, 4959. Azul 4959, autorizado de Iratelhão. Autorizado de área presente, Azul 4959. 2713, autorizado Duna, ILS, pistão 0, informe estabilizado. Ei, Duna, ILS reportará estabilizado, 3713. Entre o 2713, chame a torre 118, decimal 95. Chame a torre 118, decimal 95, 2713. Passo 06, solo 04, libere a direita via Fox. Taxi via Alfa, me reporta na Delta para o cruzamento. 1106. Salvador, azul 2713. Boa 2713, continue a aproximação, aguarda no pista livre, ajuste 10, 13. Gente, 2713. Zero, vento 150 graus, 3 nós. Ao trem embaixado, travado, 2713. Trem escuta. Táxi à direita via Índia até o ponto de espera da 10. No ponto de espera mantém a posição, chame 1895, o ajuste 10, 13. Táxi à Índia até o ponto de espera da 10, quando o ponto chama 2295, gol 18868. Salvador down, American 230, we're parked at gate 11. Have a good morning. Roger, good morning, 230. Autoriza o cruzamento, posso? Afirmo, 1106, reporta livrando a pista. Grato, Colmeira, reportando livrando. 2713, sala 08, libere a direita, chame 1-2-1, décima 1. Livrando a direita, chama 1-2-1-1, 2713. Boa noite, 68, autorizado, Daniel Manteiga, agilizando. Daniel Manteiga, caso 2713. 2713, Alfa Quilo, 2 Romeu do Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio. Posição 2, no Pátio 3. 2 Romeu. 2 Romeu, 2713. Torre 118, decimal 95. 1-8-9-5-4-0-6-2 Azul 4959, serviço radar encerrado 5,6 milhas do oeste de Salvador. Mantenha 140, chame Léo, 120, decimal 1. 2-0 Léo, 2-0, 1-4-9-6-2 Boa noite, vocês. Boa noite. 3-8-9-1, reautorizado descida para 2000 pés QNH, permanece na 0-1-3. Autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000, possível voo direto do ANSA? Autorizado. Garoto. Pouso pistão no 0, vento 1, 5, 0 graus, 3 nós. Livre pouso pistão no 0, 4062. Voo no 868, decolado azul no 1, controle 1935. Controle 1935, voo no 868. 305 e descida 1506 da Bravo. Voo 1172, tem identificação pro Admari para completar a chegada, desça para nível 050. 050 para o Admar. Alguma pessoa de Vaduna, senhora, da presente? Brisado Duna, gol 1172. Duna, gol 1172. Controle, boa noite, 68, decola. Boa noite, 68, contratada, voa para nível 230, saída PUCA. Saída PUCA, gol 1868, salve 230. Voo 1868. Pode confirmar seu estimado para terminar Aracaju? Aguarde. Voo 1868. 0330. Libera a direita e chama em 121, décima 1. Posso 21140, obrigado. Tá. Na 6212, essa é a identificação, via Mari 050. Via Mari para 050. Escopa Vista 3891. 3891, complete aproximação, chame a torre 1895. Torre 91 graus. Torre 1895. Salvador, boa noite, 3891 final no zero, faixa travada. Boa, 3891, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 4 nós. Livre pouso no zero, 3891. 68. Autorizado a descida é 2000 pés, final 013. 2000, Justina 013, gol no 172. Zuno, solo Zuno 7, direita 1, 2, 1, 1. Direita 2, 1, 1, obrigado. Uno 868, chame Recife 2085, alterno 2545. 2085, graças. Solo, tá 3891, de propício no seu escudo, boa noite. Boa, 3891, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, obrigado. Pode voar o marcador externo e completar visual 172? Gol 1172, quando mais próximo, informe se tem referência visual com solo, se consegue completar a aproximação visual. Está presente, já tem referência. Autorizado no 1710, informe estabilizado. Ciente, voando Índia Serra e reporte estável. Na 6212, autorizado Duna 2000 pés, QNH 1013. Duna 2000 pés, 12, 1098, informação Bravo, portão de parada é o número 2 para autorização de estado segundo Natal. 1098, boa. Informação em curso agora é a Bravo. Tá pronto, copo? Estamos pronto. Voo 1098, autorizado para Natal, via Upazulu 10, nível 370 autorizado. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. 71935 controle, 5154 transponder. Autorizado 370 para Natal, via Upazulu 10, recolando 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar. Controle 11935, transponder 5154, gol no 098. Correto, gol no 098, no portão 2, chame pronto para puxar o acionamento. Tá, amarelo. Voo no 098, portão 2, autorização pushback, acionamento. Livre, chame pro táxi, no 098. Tem, chama ele, no 090. Torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Gol 972, aproximação final, notero baixar travado. Gol 972, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 3 nós. Autorizado pouso, Gol 972. É 212, autorizado sinal ILS, então estabilizado. ILS X-ray, Comará, 622. Salve, Salvador, muito boa noite, Gol 972, Libra. Gol 972, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, Gol 972. Passaram o Gol 1098 para o táxi com a POB de 105. Alternativa é Fortaleza, autonomia de 3 horas e 5 minutos. 1098, táxi autorizado, direita via Índia, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera manter a posição, chame 118.95, ajuste no 012. Pedido de ajuste no ponto de espera, 18.95, Antônio, 1098. Uma boa noite. Gol 172, Alfa Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 172. Pista 6212. É 212, complexo de torre, 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Alô, muito boa noite, Xané 6212, sinal 10, transfere. Xané 6212, avistado, livre pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 3 nós. Avisado, pouso, não no 0, 62. Controle Salvador, muito boa noite, o Azul 6908, informação Bravo. Do 6908, acende a identificação via Mari, desce para nível 050. 050, Mari, 6908. Chané 6212, solo 31, direita 121, décima 1. 121, boa noite. Uno 098, livre decolagem, pistão no zero. Vento 150 graus, 5 nós. Autorizado, decolagem do 10, bom, 10098. Zero 098, decolado aos 32, controle 1935. 1935, boa 098. Obrigado e um bom dia. Obrigado, igualmente. Controle Salvador, bom dia, é o Bono 098, passando agora 1700 metros, saindo da PUCA, Jamuzibá. Bono 098, contato radar, sou para nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, com 098. Temperatura.